Foi na noite de Santo Antônio, um caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, o peixe todo perdeu. Quem comprou foi mansinho, pelo preço regular. Chara preta, arabaiana, cavala preta ou pirá. Foi na noite de Santo Antônio, um caso me aconteceu. Vinha no barco e virou, o peixe todo perdeu. Ha ha, yeah.